Quando tá chegando, dia de agosto, recebo convites, mas eu não vou confirmar. Então eu tento escolher um ou outro. Ou eu vou na Hélida, ou vou é na do Guilherme. Eu sou o Marcelo, Marcelo Torres. O Cricri de novo, já fiz a Amanda chorar. Até algum cancelar. Olha a sobrancelha, tô te olhando torto. Já troquei a capa e a festa é...